Quem é? Quem está aqui? Fica aí. Bom, professor, tudo bem? Bom, professor Guaraci Mingardi, ele é da Fundação Getúlio Vargas, aqui. Não sou mais. Ah, não? Não sou mais da Getúlio Vargas, agora estou autor. Tá. Então é só analista criminal e membro do Fórum Brasileiro de Segurança. Ah, tá. Tá? Faz um tempo que eu saio lá, então. Tá. Bom, Guaraci Mingardi é analista criminal, membro do Fórum Brasileiro de Segurança, cientista político, mestre pelo Unicamp, doutor pela USP, especialista nessa área de segurança. Guaraci, eu queria que você fizesse uma breve análise aí dos sucessivos planos nacionais de segurança. Por que até hoje os resultados são tão pouco palpáveis? Bem, primeiro a gente tem em mente que a maior parte dos planos são planos nenhum. São uma resposta à mídia. Então acontece uma crise, você faz uma coisa cheia de... faz uma costura, uma coxa de retalhos, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Normalmente é assim, vamos aumentar as penas, vamos tornar mais dura, é isso. E nada depois vai adiante, porque esses supostos planos, na prática, eles vão até a página 2. Porque depois que a mídia largar aquele caso, aquela crise, esse plano desaparece. Tá? Alguma coisinha é feita, mas normalmente só aquilo que foi projeto de lei, que foi mudado. E projeto de lei não resolve problema de segurança nenhum. Você teve algumas mudanças que são interessantes. Uma delas foi a criação, se não me engano, foi na época do Itamar ainda, do Fundo Nacional, Fundo Penitenciário Nacional. Se não me engano, foi do governo Itamar ainda. Então, o Fundo Penitenciário Nacional, que pega dinheiro das loterias, por exemplo. E é uma coisa interessante, porque assim a União tem como repassar para os estados para trabalhar o sistema prisional, para construir presídios, albergue, tudo que for, daria para passar dinheiro para lá, por aí. Bom, depois, na época do Fernando Henrique, teve a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que aí não tinha a ver com presídios, era para polícias, guardas municipais e tudo mais. Esse fundo surgiu como a resposta a uma das crises. Aquela do ônibus 174 lá no Rio, que teve aquela morte. Então, o Estado precisava dar uma resposta, criou esse fundo. O fundo é bom. Todo ano você tem o dinheiro para alocar para os estados. O maior problema é que não tem uma coisa certa. Não é todo ano uma quantia X baseada nisso aqui. É quando tiver disponível. Agora, esse dinheiro é em troca de projetos, objetivos, metas, tudo? Atualmente, parece que eles estão fazendo, inclusive, como eles fazem um edital que é sobre isso, o Estado se inscreve. Mas enquanto eu estive em Brasília, durante a maior parte do tempo, você falava a linha geral e o Estado submetia os projetos. O problema é que muitos projetos são enxavidas, são coisas assim que não tem cabimento, são coisas que não vão adiante. E a maioria deles, no concorrer dos anos, deu para ver isso, a maioria deles dizia de respeito, vamos comprar arma, vamos comprar viatura e vamos comprar colete. Aí a Secretaria Nacional de Segurança Pública foi refinando isso, foi melhorando, foi exigindo mais, foi determinando os rumos, por isso que agora você já diz o que vai pagar. Tá? Então, esse foi outra coisa. Não resolve o problema, tá? Não resolve. E aí tem muita barganha política também, porque você não é obrigado a dar X para o Estado. Você dá, dependendo do caso, né? Bom, mas de qualquer jeito, esses dois planos, esses dois fundos têm seu cabimento. No governo Lula, você teve o PRONASS, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A ideia era boa. E muito dinheiro, porque chegou a ter 1,6 bilhão por ano. A União, o fundo, era um quarto disso aí, mais ou menos. Então era muito dinheiro, só que teve uma falha original. É engraçado que esse plano não surgiu depois de uma crise. Surgiu logo no começo do segundo mandato do Lula. Segundo mandato? Já era o Tarso. Mas surgiu logo no começo, não sei se foi gestado antes ou depois, mas surgiu logo no começo. E tinha algumas coisas interessantes, só que tinha uma falha básica. Tinha 92 ações. Então você ia distribuir dinheiro para 92 ações. Não dá para controlar 92 ações. Você ia ter que, no mínimo, ter 92 pessoas na União, um cuidando de cada projeto, não tem essa massa crítica. E essa pessoa ia ter que verificar nos estados, em cada um dos estados que tem um pedido de dinheiro para aquilo. Então, se tivesse sido uma coisa com 20, 15 projetos, era melhor. A ideia básica do Pronace era trabalhar o jovem. O jovem que tinha risco de ir para a criminalidade. Então, mas de qualquer jeito, foi o dinheiro, uma parte dele foi bem gasta, a outra foi mal gasta, como sempre acontece, né? Mas isso morreu, porque não tem mais dinheiro. A partir de determinado momento não tinha mais dinheiro. Isso foram uns 3 anos do Pronace. 3, 4 anos tinha dinheiro, depois acabou. Aí, de lá para cá, nós não temos nada. Nada assim. Não, o governo Dilma ensaiou algumas coisas a respeito de droga e tal, mas não foi muito além. Só foi uma série. A Copa do Mundo trouxe acabou a esperança de que você teria uma integração. Mas a Copa do Mundo acabou com qualquer outro projeto nessa área. Porque você investiu muito na segurança na Copa do Mundo. E depois nas Olimpíadas. Né? Então você, parte do dinheiro que poderia ser um novo plano, foi para essa área. Mas não foi aproveitado posteriormente? No quê? A integração das polícias, não, isso não existe. Isso aí é papo furado. Integração entre polícias não existe. No Estado, as polícias civil e militar se detestam, no mínimo. É um outro Estado. Mas nem banco de dados? Banco de dados, a maioria tem um banco de dados. Cada um tem o seu banco de dados. Vou dar um exemplo de São Paulo. Em São Paulo nós temos dois boletins de ocorrência. O boletim de ocorrência da Polícia Militar, chamou o policial militar, ele anota lá o que ele... Qual foi sua queixa, o que aconteceu. Só que para validar isso, você tem que ir no distrito. E aí você faz outro boletim de ocorrência e cada instituição fica com o seu. Morreu por aí. Minas, por exemplo, eles resolveram isso. Minas, eles têm um só. Tá? Mas isso no tempo que as polícias estavam se falando. Há uns 5, 6 anos atrás, elas cacharam. Continuam tendo um BO só, mas elas cacharam. Lá em Minas. Porque a PM começou a exigir que o oficial, para entrar, tinha que ter curso de direito, porque, na verdade, eles querem fazer a mesma coisa que o delegado faz, o que é uma bobagem, porque no nosso sistema nós temos muita gente do direito e pouca gente da polícia, tá? Que trabalha em polícia. Todo mundo se julga um pequeno jurista. Tá. Bom, então, o que aconteceu, voltando àquilo que eu estava falando, o dinheiro que ia para a Copa, que seria para integrar as coisas, poderia ajudar em coisas como criar aí os núcleos, os locais onde você tem para gerenciamento de crise, certo? Você tem essas coisas físicas em todos os estados, mas isso na verdade só adianta se você preencher aquilo com pessoas e uma ideia. Isso está faltando, tá? Depende do estado X, a PM é que controla aquilo porque eles estão mais chegados ao governador, no estado Y, a Polícia Civil. No estado Z, nenhum dos dois, porque eles brigam e nenhum dos dois ocupa. Mas isso, na verdade, nosso problema, voltando à questão dos planos, esses que eu falei foram os 3 coisas que aconteceram, e o que não aconteceu, porque no governo da Dilma se acabou investindo muito na Copa e deixou, os planos foram ficando para trás, teve um plano meio fraco na questão de drogas, não teve nada muito pesado. E agora não tem nenhum. Atualmente foi apresentado um plano pelo Ministério da Justiça, que é um não plano, é o esboço de um plano e é a mesma coisa que o resto. É todo mundo do ramo está falando que é mais do mesmo. Porque nenhum deles, são todos planos políticos, nenhum deles está querendo mexer na estrutura da segurança pública. A estrutura da segurança pública tem vários problemas. Começar pelas duas polícias ocupando o mesmo espaço, fazendo supostamente coisas diferentes e sendo rivais. Certo? Você tem um modelo que isso acontece na França, que você tem duas polícias, só que a Gendarmerie cuida das cidades com menos de 30 mil habitantes do campo e a Polícia Nacional das cidades maiores. Então elas não conflitam, porque elas estão em áreas diferentes. Cada uma faz tudo. É o que a gente chama de ciclo completo. Mas elas estão em áreas diferentes. Bom, esse problema das duas polícias é uma das partes. Outro é o sistema prisional. O sistema prisional que não funciona. Nosso modelo de sistema prisional, historicamente no Brasil, nós prendemos, tentamos manter eles lá, sem fugir, mas eles se viram lá dentro. Por isso que é tão fácil para as organizações tomarem conta, porque o Estado não toma conta. O Estado não gerencia o dia a dia. Quer dizer que quando você joga um prisioneiro no sistema prisional, você está alimentando a organização criminosa. Aqui, em São Paulo, cada sujeito que vai para a cadeia vai virar, no mínimo, simpatizante do PCC. Tá? Não, não, porque eles controlam mais ou menos de 80% a 90% dos presídios paulistas. E ele vai ficar na mão deles, ele vai ser amigo deles, tem que ser. É só sobrevivência, né? É, não, veja, eu nem vou fazer nada com ele agora. Se ele for inimigo, vou. Mas ele tem que, pelo menos, manter um modus vivendi com eles. Certo? Então, o PCC, por exemplo, tem uma quantidade relativamente pequena de irmãos, que eles sabem, que são os batizados, aqueles são da organização mesmo, mas você tem um número muito grande de primos, que são os amigos. Certo? Então, isso é um problema, porque isso acontece aqui e acontece em outros estados. Vamos pensar num lugar que é totalmente diferente, a Bahia. A Bahia tem 3-4 grupos diferentes lá. Lá é um dos poucos estados que PCC e Comando Vermelho não estão brigando, porque lá a presença deles é pequena. Mas tem vários grupos locais. Então, você cai na cadeia X, você tem que ficar amigo do grupo de lá. Na cadeia Y, do outro grupo. No caso do Rio de Janeiro, é diferente. Por quê? Porque lá você tem três grupos na cadeia. É o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos e o Terceiro Comando Puro. Fora os grupelhos locais que eles têm lá. Mas esses três, depende de onde você mora. Você mora na que eles falam, comunitária. Você mora na comunidade X, então você tem que ir para a cadeia ligada ao pessoal que controla aquela comunidade. Senão você vai cair na cadeia dos inimigos. Então depende de onde você mora, a cadeia que você vai. Ou seja, nós chegamos a um ponto que o que determina onde você vai cumprir pena não é o tipo de criminoso que você é. Não é o seu grau de periculosidade, nada disso. É onde você nasceu, onde você mora. Tá? Esse é um problema para a execução penal. Essa realidade é uma realidade que já está estudada, já está conhecida. Por que que a Pamages aqui em São Paulo insiste que é falta de presídio, falta de punição? Não, a Pamages, essa é bobagem. Falta de punição você tem num país relativamente, pune bastante, né? Pô. Nós somos, acho que o quinto, eu não tenho certeza, mas acho que é o quinto em número de presos. E não é essa a questão. A questão é quem vai para a cadeia, que tipo de cadeia vai, certo? Vamos pensar, o sujeito é um laranja qualquer. O sujeito foi preso a primeira vez, fez 2-3 bobagenzinhas aí, furtou e tal. E acaba preso. Porque ele tem que ser punido de alguma forma, foi preso em flagrante, porque aqui só vai preso quem vai preso em flagrante, porque não tem investigação. Então, o que que acontece? Ele vai preso. Vai preso aonde? Na mesma cadeia que está todo mundo. Por quê? O nosso modelo é construir um tipo de presídio. Você não tem a prisão albergue, para aqueles iniciantes ou que já cumpriram muito uma parte grande da pena, né, que tem direito a semiabertas. Você não tem semiaberto ali. Tá? São caras. E também você não tem muitas segurança máxima, onde ele deveria ficar aquele pessoal da pesada. Ou seja, acaba caindo no mesmo espaço o sujeito que é um criminoso profissional de muito tempo e o laranja de tudo. Nós tivemos uma mudança agora, que é essa audiência de custódia. A audiência de custódia faz com que o sujeito tenha que ser apresentado para o juiz 24 horas depois de preso. É um avanço, porque antes disso o juiz ia ler uma papelada, assinar e ele ia de preso direto e só ia falar com o juiz dali semanas ou meses. Puta, eu tive o caso do filho de uma moça que trabalhou em casa, lá que ela foi, ele pegou a moto do vizinho emprestada, perto do Natal, foi detido, a moto era roubada, ele ficou 4-5 meses preso, perdeu o emprego, perdeu. Antes disso. Sem ter inquérito, sem ter. Não, tem que chegar a falar com o juiz. Agora com a audiência de custódia, pelo menos você fala. Então, muitos casos, o sujeito é liberado. Não tem um critério muito bom nisso, porque às vezes libera um sujeito que está no 20º caso de furto. Ou seja, é um profissional. Né? E às vezes segura alguém que é um laranja total. Mas depende do juiz, mas é uma vantagem. Mas de qualquer forma, a coisa deu uma melhoradinha, mas ainda vai muita gente para a cadeia e vai pela primeira vez, e esse pessoal que vai pela primeira vez acaba caindo junto com aqueles que já estão puxando cana há 20 anos. E a questão das organizações criminosas, qual que é a máquina do Estado para enfrentar? Não tem máquina do Estado para enfrentar elas. O Estado sempre primou por uma coisa, aquilo que eu falei. Segurar o pé, deixar na mão deles ali, certo? Quem cuida do cotidiano do presídio são os presos. Isso é uma regra brasileira. E Nesse, com isso, eles foram, essas organizações sempre cresceram. Começaram com o Comando Vermelho, que foi a primeira importante, que era no final da década de 70, que era a Falange Vermelha, depois o Comando Vermelho, e que aprendeu o que tinha que fazer para enfrentar a máquina do Estado, cadeia, com o pessoal, com os presos políticos. Eles viram que os presos políticos estavam bem porque eram unidos. Eles começaram a se unir também. Bom, eles deram uma partida para isso, porque esse é o modelo que já aconteceu em outros lugares do mundo. O caso mais antigo, mais conhecido, é o da Camorra, que nasceu nas prisões de Nápoles no final do século XIX. Foi a mesma coisa. A Camorra foi criada por um padre. Mas o padre estava preocupado que os presos estavam lá, eles estavam na miséria, estavam jogados em masmorra. As organizações nascem dos presídios. Tipo de organização criminal. E essas organizações nascem aí. Só para terminar a história do pai, então ele criou, na verdade, uma coisa de associação de presos para melhorar as condições dentro do cárcere. Mas aí o padre morreu, os criminosos mais pesados tomaram conta daquilo e acabou, virou uma organização criminosa. O Comando Vermelho, no início, também era uma associação de presos. Já o PCC, que nasceu bem depois, em 93, 94, já era uma associação de presos, já era uma associação de criminosos, já era uma organização. Eles já se pensavam como um grupo contra o Estado. Mas não surgiu em função de Carandiru, de Maceió? Não, sim, mas é isso que deu um input para eles. Mas era um pessoal que estava em Taubaté, que era o presídio mais duro que a gente tinha. Eles eram contra o sistema carcerário, isso uniu eles. Mas eles já não tinham mais aquela postura inicial que tinha da Falange Vermelha. Tá. Porque já tinha corrido, o noticiário, o conhecimento já tinha ido para além daquilo. Eles viram que o Comando Vermelho já estava controlando boa parte do tráfico no Rio. Ainda era 90 e pouco, o Comando Vermelho era quase que sozinho lá. Os outros estavam surgindo, as oposições. Então, eles ganharam força por causa do Carandiru, ganharam força por causa do nosso tráfico. Depois de lá, a maior parte deles foi transferido para o Carandiru aqui, pós-massacre, né? E eles ganharam o Carandiru. Porque eles têm um discurso muito bom. É nós contra os outros. Nós somos os desprivilegiados. Nós somos aqueles que sofremos. E eles são os que fazem isso. Então, eles usam a questão de classe também? Ele não é classe. Eles usam nós, o grupo criminoso. Os criminosos contra o resto. O criminoso contra o Estado. Tá? E eles falam muito. O slogan dessas organizações é muito parecido. PCC é paz, justiça e liberdade. É muito parecido com todos os outros. Eles falam muito da opressão carcerária. E tem códigos de honra lá? Não tem, muito rico. Todos eles têm. Depois que você é batizado, você não pode fazer determinadas coisas. Você não pode faltar com a palavra, você não pode. Tem uma série de coisas que você não pode fazer, porque você pode ser suspenso, pode ser expulso da organização, ou pode ser morto. Em última instância, você pode ser morto. Não é tão comum assim, porque o PCC tem uma coisa, eles não matam a torta direito. Para matar alguém numa cadeia do PCC, você tem que ter uma decisão. Se um preso matar o outro sem atender as decisões da cúpula... Essa redução da criminalidade isolada aí na periferia tem relação com o pacto com o PCC? Eu acho que talvez uma parte, mas não muito. Tem gente que acredita que é tudo. Só que se você olhar a estatística, o PCC só começa a ganhar força na rua. Em 2004, 2005, até 2000, por exemplo, em 2001 eles fizeram alguns ataques, uma pouca coisa, tinham força já nas cadeias, que revelaram 28 presídios, mas fora eles não dominavam o tráfico, eles tinham umas bocas, eles estavam começando ali. Agora, a partir de 2004 eles já estavam começando a ficar fortes na rua, só que a diminuição dos homicídios em São Paulo começou em 2000. Ah, tá. Em 2000 até 2004, caiu 50% do que caiu até agora. Então, eles devem ter influenciado, mas não são causa, eles são um dos fatores. Quando eles chegam lá atrás, o tráfico começa a chegar aqui no final dos anos 80, houve conflito com o jogo com os bicheiros? Não, aqui não. São Paulo não. Você teve algum conflito no Rio, porque no começo os bicheiros começaram a bancar a cocaína. Cocaína, nessa escala, né? Não, é uma coisa relativamente recente. No Brasil era no final dos anos 70. Foi quando chegou nos Estados Unidos. E aí, alguns bicheiros investiram nisso. Mas depois o Comando Vermelho tirou isso. O Comando Vermelho era mais ou menos o grupo que vendia lá na ponta, mas quem trazia era quem tinha dinheiro. Mas depois eles começam a ter dinheiro, não precisam mais de investidor. E aí o bicheiro perde o poder no morro, perde o poder embaixado, aquelas coisas que vão perder. Aqui em São Paulo a coisa foi um pouco mais complicada, porque aqui já foi depois. Foi agora, em 90, de 2000 e pouco em diante, 2000 em diante, o jogo do bicho já não tinha a mesma força que tinha. Mas não tem nada a ver com a ação policial, né? O jogo do bicho perdeu força e dinheiro por causa das loterias oficiais. Certo. Tiraram muita. E do Nora, vivo ainda? Eu não, sinceramente não sei. Não sei, mas era o maior bicho de São Paulo, isso aí não tem nenhuma dúvida. E então, o jogo do bicho não tinha mais aquela força que tinha. Deve ter tido algum bicheiro que se ligou a eles, que entrou. Mas eles têm uma organização própria. É. Eles não respondem a outra. E eles são muito organizados, muito. E agora, nós estamos numa crise séria no sistema prisional. Por quê? Porque você tem. Os PCC expandiu muito. O PCC está em 22 estados brasileiros. Alô? Depois. Alô? Pois não. Quer falar com quem? Ele? Eu estou no meio de uma entrevista aqui. Você me liga mais tarde, por favor. Voltando. Nós estamos agora no meio de uma crise no sistema prisional por conta do seguinte: o PCC se expandiu muito para fora de São Paulo, principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, onde ele controla os presídios. Tá? São dois sistemas controlados pelo PCC e não por acaso são a principal rota de cocaína e maconha para São Paulo e para outros lugares. E se expandiu muito em várias outras regiões, não só aqui. Mas ele sofreu resistência de grupos locais. Porque o grupo local fala, por que, que vem esse pessoal de São Paulo dizer o que eu posso ou não posso fazer? E também porque o PCC exige mensalidade, o batizado paga mensalidade, você não pode fazer as coisas sem consultar o pessoal mais acima, né? O pessoal que está em outro nível da liderança. É um modelo de gestão. Esse é um modelo de gestão. E aí teve essa resistência. Então surgiram esses grupos, surgiram não. Alguns surgiram e outros foram reavivados. Que nem a Família do Norte, o PGC, PGC é o primeiro grupo catarinense. Qual é o outro? Tem vários outros conhecidos por aí, que tem os bondes, tem o Sindicato do Norte, que é no Rio Grande do Norte. São grupos de criminosos locais na cadeia, que resolveram se opor. E para se opor, eles fizeram aliança com o Comando Vermelho. Porque o Comando Vermelho, apesar de ser muito restrito ao Rio, na prática eu conheço um estado que é de cadeia dominada por ele, que é o Mato Grosso. Mato Grosso mesmo. Mas o Mato Grosso é Mato Grosso, é CV/NT. Eles não respondem ao Comando do Rio. Eles têm o mesmo nome, têm alguma ligação ideológica, conversam, mas não respondem, não são subordinados, é diferente da ligação que o PCC tem com esses grupos. Então, eles fizeram essa aliança com o Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho tem nome, e aí foi aumentando a rixa, aumentando a rixa. Isso já vem, o passo seguinte ocorreu no segundo semestre do ano passado, quando mataram o Rafá, é um traficante na fronteira do Paraguai, o cara que era o intermediário ali. No começo fala, não, foi uma ação conjunta do Comando Vermelho e do PCC. Foi nada, foi o PCC que matou o Rafa. É porque o cara da metralhadora era carioca, então falaram que era o Comando Vermelho. Tá. Mas ele foi contratado para isso. E foi morto com uma .50. Uma .50 é uma arma para atravessar blindado, uma metralhadora para atravessar blindado. Não blindado comum. O carro dele era um carro blindado que virou queijo suíço. Mas aquilo era para atravessar blindado mesmo. É o que usaram nesses assaltos que teve contra a transportadora de valores, onde levaram 4 assaltos, levaram cerca de 150 milhões. Então, veja só que é uma coisa, eles estão organizados. Então, eles mataram o Rafa e assumiram aquele posto ali, aquele pedaço da fronteira, eles eliminaram o intermediário. Então, estava na mão do PCC essa rota, uma das rotas mais usadas. Só para entender a cadeia produtiva aí do tráfico, você tem os laboratórios na ponta que congregam, digamos, os plantadores. Depois você tem lá o mercado consumidor. Você tem os transportadores no meio. Às vezes. Terceirizados. Às vezes sim, às vezes não. Só para você ter uma ideia desse caso, as coisas aqui são compradas, normalmente no Paraguai, aqui. Não que eles produzam, mas é comprado lá, porque a nossa cocaína aqui é via Bolívia, não é cocaína colombiana. É raro. A Colômbia que vai ter. A Colômbia é mais cara, a cocaína deles é melhor, é mais branquinha, certo? Tem uma série de coisas. Então, compra na Bolívia. Então, às vezes você tem um escritório lá que faz a compra, um escritório no Paraguai, tem um escritório na Bolívia, do PCC, eles fazem a compra e depois, aí depende do acordo. O acordo que se faz é você traz até determinado lugar, ou eu vou buscar desse momento, depende do custo, entendeu? Porque custa um valor comprado lá, e você se vira com o transporte, e outro valor aqui dentro no Brasil. Agora quem faz o meio campo é o doleiro? Não, aí o doleiro faz, eles têm dinheiro, o PCC pelo menos tem isso, dinheiro que é investido fora. E eles têm esses doleiros que, na verdade, o doleiro tira o dinheiro para lavadas. E esse dinheiro é usado para fazer a compra. Mas não necessariamente o doleiro participa da compra. Não. Mas operador financeiro. Eles têm um operador financeiro, certo? Porque é muito dinheiro, não dá para você lavar assim, sem mais nem menos. Não dá pra você. Tem coisas que dá para lavar fácil, tá? Então, no começo, o PCC lavava dinheiro com posto de gasolina, com várias coisas assim. Mas aí ficou manjado aqui, alguns postos foram fechados. Teve uma época, eles fecharam vários postos, seriam ligados, nunca provaram, mas eram, na prática, ligados, muitos deles, né? E acabam fechando, porque fica com uma fama aquela coisa. Então, eles foram se adaptando. Porque, por exemplo, tem gente, já tem casos de lavagem de dinheiro, que eu vi, não exatamente no PCC, mas que é assim, você monta um hotel, um suposto ponto turístico. Parece 5, 6 pessoas por semana lá, mas você põe 100, você não faz 100. Tá. Então, porque essa é a grande questão do quem quer lavar o dinheiro. Ele é o melhor contribuinte que o imposto de renda pode ter, porque ele quer declarar o máximo possível. Jogador de futebol também é uma forma de lavar dinheiro. Sim, você tem várias formas de lavar. Obra de arte. Obra de arte acho que está um pouco acima da ideia do PCC. Mas eles têm essas coisas, eles têm, ou seja, não é eles que lavam, eles passam para os profissionais. Agora, né? O investidor, digamos o seguinte, o cara monta a operação, ele vai comprar por X e vender por Y. Ele precisa de capital de giro, ele precisa do. Minha filha. Deixa eu desligar com o livro pra ela. Fala. Agora, o sujeito que monta a operação, ele chega, ele através do doleiro, ele capta junto a investidores, outros investidores? Aí não dá para saber. No caso desses grupos, não necessariamente, porque é um negócio deles. Tá. É como se fosse uma empresa de família, tá. Entendeu? Mas essa verticalização, porque assim, você tinha essa verticalização de controlar as duas pontas, os cartéis lá de Cali, Medellín e tudo, que ficaram muito vulneráveis à ação da repressão. Hoje em dia, quer dizer, o fato do PCC tentar montar toda uma estrutura não é repetir o erro lá, o negócio não é mais flexível hoje em dia? É que não é, tá muito dentro da ideologia deles. A ideologia deles é nós. Nós contra o resto. Nós confiamos em nós. Entendeu? Então a única coisa que eles fazem é colocar o dinheiro na mão de alguém que vai lavar. O resto todo do mecanismo é deles. Eles querem, na prática, se eles conseguirem, eles vão controlar toda a cadeia, né? Não vou controlar, evidente, a plantação nem nada disso, mas eles gostariam de controlar até. Mas diz que esse negócio da família do norte, eles estão querendo criar um polo de plantação lá. Né? Na verdade, o que está acontecendo lá? Bom, primeiro você tem a briga local, a briga contra o PCC lá no local, e o Amazonas era uma terra que a família do norte dominava as cadeias, o PCC era muito pequeno, enquanto que em Roraima o PCC dominava as cadeias, a família do norte era muito pequena, então eles eliminaram os inimigos de um lado e do outro. Tá? Mas, fora isso, fala-se muito do controle da rota, do Solimões, da droga que vem pelo Solimões. Bom, a droga que vai pelo Solimões normalmente é para exportação. Tá. E nenhum desses grupos exporta para a Europa. O negócio deles, eles podem até trabalhar nisso também. Mas eles, por exemplo, a família do Norte, o problema deles é a biqueira lá, a venda na ponta. Eles podem participar de algumas transações dessas, mas não é que eles têm como colocar na Europa, mas pode vender. Mas o que eu estou entendendo é o seguinte, como aumentou muito lá o trajeto aí pelo Norte, família do Norte fazendo acordo com o Comando Vermelho aqui, eles teriam a conta da oferta e a conta da... Sim, mas esse que é a grande questão. A Coca pode ver, a Coca do Comando Vermelho, digamos que fechem, acho que nunca dá para fechar totalmente, mas digamos que o PCC fecha a fronteira do Paraguai, Bolívia, para eles, Paraguai pelo menos. Teria que vir via um lugar melhor, seria via Amazônia. Mas é um trajeto maior, mais complexo, porque, imagina, uma coisa é você cair nas estradas paulistas, aquele multidão de carros, você transporta rapidinho. Então você aumenta o custo do transporte. No médio prazo, não sei o que vai acontecer, mas em princípio, se eles ganharem espaço lá de cima, eles vão abastecer o mercado do Rio de Janeiro com isso, mas não o mercado do Rio inteiro, porque parte lá é dos amigos dos amigos que são aliados do PCC, então vai receber a cocaína aqui, vai receber a cocaína direto do Paraguai. Tá. E no caso do PCC e Comando Vermelho, eles dominam todo o processo ou tem intermediários aí? Não, tem intermediários em vários lugares. Tá, né? Eles você tem um modelo. É assim, eles podem ter escritório no lugar, mas eles têm ligação num outro país, mas eles têm. Eles vão comprar de alguém ali, eles não vão direto no plantador ali no final. No fundo você tem todo um negócio pulverizado em que você monta, faz as combinações exatamente, de forma flexível. Porque, inclusive, por ser uma atividade legal, de vez em quando quebra um desses grupos. Então você tem que ser muito rápido. E a grande vantagem dos criminosos, em geral, sobre a polícia, é essa. Eles tomam uma decisão muito mais rápida. Tá? Quer ver um exemplo que você falou da organização do PCC? Quando um gerente, vamos pensar um cara maior, um sintonia. Sintonia é o chefe de alguma coisa. Sintonia de um estado. Chefe daquele estado. Ele pode morrer ou ir preso no presídio federal, ficar incomunicável. No dia seguinte, eles nomeiam outro. E a ordem saiu de São Paulo, ou do Paraná, ou do Mato Grosso do Sul. Mas dos presídios? Do presídio. Ele nomeia alguém, daqui nomeia alguém para lá. Às vezes, a ordem não precisa sair do presídio daqui. A ordem final, né? A ordem... Mas foi discutido pela cúpula que está nos presídios. A cúpula que está no presídio decidiu, pode ligar de lá ou passar um salve, alguma coisa, através de outro. Então eles são organizados. Tem algum caso assim de organizações no mundo, de organizações criminosas que são comandadas de dentro da cadeia? De dentro da... Não, isso acontece. Acontece, mas é mais raro, porque a maior parte dos lugares você não tem essa facilidade de comunicação que você tem aqui. Porque é um absurdo. Não é. O pessoal fica ouvindo dizer, não, tem que colocar bloqueador de celular nas presas. Não, tem que deixar entrar. O problema é que você deixa entrar bloqueadores, você deixa entrar celular no presídio. Então os caras do presídio se comunicam com todo mundo, certo? E eles pegaram essa fase, né? Pensa, as organizações antigas, a máfia, Yakuza, todas essas organizações que a gente ouve falar na prisão e tudo mais, elas são de outra época, a época que o celular não andava ainda, entendeu? Agora, você não criou instrumentos para isso. E pensa o seguinte, para você bloquear celular no presídio, se você fizer só um bloqueio de celular, não adianta, porque tem que ter um bloqueio de internet. Porque a maior parte usa o WhatsApp da vida, o Telegram, certo? Que a polícia não tem como quebrar, só consegue quebrar quando aprende o celular. Então não adianta só bloquear o telefone. E o problema dos bloqueadores é que a tecnologia muda muito rápido. Você compra o equipamento, top de linha, dali 2 anos já está obsoleto. Você tem outras coisas. Agora, vamos pensar, tem um presídio aqui do lado, uma região urbana. Você põe o bloqueador, vai atingir as casas do lado. Eu moro lá. Eu tenho Sky e moro numa casa lá, por exemplo. Vai bloquear o meu sinal. Eu vou entrar na justiça e falar, como? Eu moro aqui, eu não sou preso. Eu moro do lado, eu não posso... Entendeu? É difícil. A questão do bloqueador é difícil. Então é muito mais importante a gente pensar, tem que parar a entrada de celular. Pelo menos diminuir muito. Eu já vi caso de um preso pedindo, de uma ala pedindo para o preso de outra ala cocaína. Como você liga? As duas ligações dentro do presídio. O mesmo presídio. Não é nem para ligar para falar para fora. Era comodidade só. Isso é a mesma coisa que quando você pede uma pizza. Entendeu? Você tem tanto celular. Nesse trabalho que eu fiz para o Departamento Penitenciário Nacional, fiquei em outubro do ano de 2015 até outubro do ano passado. Eu visitei todos os presídios, todos os sistemas de inteligência penitenciária do país. Cada estado tem o seu. Então, você vê em alguns lugares, o pessoal discutindo, o problema do arremesso. Porque tem presídios que você pega, joga 30, 40 celulares, volta dentro. Não tem como. Como é que você vai impedir que o celular caia lá dentro? Porque, tudo bem, o pessoal pode apreender metade, mas a outra metade os presos vão pegar. Porque você joga no momento que tá, que estão todos lá. No pátio, né? Então, é muito complicado. Enquanto você não der uma ajeitada no nosso sistema, não investir e não mudar, não só ele fisicamente, ou seja, construir presídios para criminosos de baixa periculosidade, de alta periculosidade, mas também não ajeitar aquelas coisas que existem, não dá certo. Porque tem estados que têm presídios, ou seja, lugar que a pessoa está cumprindo pena, que são para 40 apenados, 40. Economicamente, isso é um desastre. Porque aí o estado tem que ter uma multidão disso. Certo? Então você tem que reformar tudo isso. Mas nenhum governo quer reformar, nenhum governo quer mudar estruturalmente. Todos apresentam planos, que nem esse atual plano que apresentaram, que não é plano nenhum, para mexer uma coisinha aqui. Vamos dar prioridade à contenção de homicídios. Como? Pois é. Como você fala? Vamos vigiar as fronteiras. Com quem? Nós não temos polícia de fronteiras. Quem faz isso é a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal faz isso e mais um milhão de coisas. Certo? E a estrutura dela não é adequada. Pois é, essa questão de montar a partir de Brasília um plano para inibir a violência contra a mulher, a violência contra a mulher não é coisa da Polícia Civil, não é coisa local? É, isso não. Você tem que. Em Brasília, aí você tem que ver a legislação, tem que dar apoio, por exemplo, o Estado está seguindo tais normas, vamos entrar primeiro, mas o plano tem que ser local. A aplicação daquilo tem que ser local, tem que ser pensada de forma local, porque cada local tem a sua especificidade que você tem que levar em conta. É diferente do tráfico. O tráfico é muito parecido, às vezes, mas o plano de tráfico nunca é para você chegar e parar aquela biqueira. O plano nacional não é para isso. O plano nacional é para você discutir as cotas. Agora, toda hora vem alguém falando que precisamos controlar a fronteira, vamos pôr o exército. Bom, o exército não quer ir, ok? O exército aceita fazer segurança pública desde que seja nas capitais. No meio do mato eles não querem. E fora isso, onde é que se controla as fronteiras? Os Estados Unidos tentam controlar a fronteira com o México há muito tempo. Ela é muito menor que a fronteira brasileira, tem muito mais dinheiro investido lá. Eles têm até gente que faz isso de graça, você tem voluntários que fazem isso. Mas eles não conseguem pedir entrada de gente, de cocaína, de todos que passam pelo México, da coisa também, da heroína que vem do México. Eles não conseguem impedir a entrada por ali. Como é que nós vamos impedir aqui sem nem existir uma polícia de fronteira? Que eu sou favorável que haja uma polícia específica para portos, aeroportos e fronteiras. Isso não é atribuição da Polícia Federal. Aquele caso do helicóptero com 500 quilos lá de cocaína, que lições que ficaram daquilo lá? A única lição foi que ninguém importante foi condenado. Né? O helicóptero caiu, a gente sabe o que tinha lá e tudo mais, agora... Estou tudo muito nebuloso ainda, não é? Ninguém foi a fundo. Certo? Tinha que ir a fundo e tinha que ter. Porque era um caso rumoroso, é um caso, um escândalo de nível nacional, meu Deus. Que envolvia gente da pesada. E não só aqueles que apareceram no jornal. Aquilo lá de libertar imediatamente o piloto e tudo lá. No... Quem mandou libertar? Tá. A pessoa que mandou libertar mandou. Quem colocou o jabutinaba? Exatamente, é essa a questão que a gente tem que ver. E a gente sabe de uma coisa, quando um membro do judiciário faz uma bobagem, o judiciário a única coisa que faz é aposentá-lo. Raramente, o caso do juiz da presidência lá que foi preso e outros, são raríssimos esses casos. Tem vários juízes que são suspeitos de liberar pessoas, vários anos, tem alguns, né? Alguns juízes são suspeitos de liberar pessoas por isso, por aquilo, por motivos escusos. É tudo igual. O juiz Valuá lá de Manaus, ele deu uma bela entrevista aí dizendo a favor da regulamentação da droga. Agora, se regulamentar a droga, você tem setores inteiros que perdem aí. Quem que é contra a regulamentação? Na verdade, é uma coisa bem difícil. E, aliás, só por uma parte, eu acho que isso é uma injustiça com o juiz. Porque ele, na verdade, ele está lá brigando por direitos fundamentais das pessoas, que fizeram uma injustiça com ele. Então, isso eu não tenho dúvida. Agora, a questão da regulamentar ou não regulamentar a droga, você tem muitas versões. Né? Eu, por exemplo, acho que nós não temos o que fazer nisso aí. Muitas coisas nós não temos o que fazer. Mas eu moro no centro de São Paulo. Eu vejo nóia todo dia na rua, usuário de crack. O que você vai fazer com ele? Você vai, porque as grandes soluções é, você vai liberar de que forma? Liberar o uso de que forma? Liberar em locais controlados, como fazem na Holanda? Você vai liberar também o plantio e a venda em determinados locais? Agora, do quê? Você pode liberar de tudo? Ou você vai liberar, por exemplo, só a maconha? Tem uma série de discussões sobre isso. Tem gente que não quer liberar nada, né? Mas tem uns outros que ficam discutindo isso. Bom, liberar a maconha para venda em determinados lugares e uso não em público e tal, é uma coisa relativamente restritiva, né? Mas, de qualquer forma, tem muita gente favorável a isso. Agora, quando você vai ampliando, ampliando as coisas, falar da cocaína, vai liberar a heroína também? Aí vai ficando complicado. Então, acho que a gente tem que ir passo a passo. Demos um passo quando, em princípio, pelo menos, porte de drogas não leva mais à cadeia. Você não pode ser apenado com reclusão. Certo? Mas aí acabou que muitos juízes condenam o sujeito como se ele fosse traficante. Porque ele está com uma quantidade XYZ, acho que é tráfico, então... Pá. Mas qualquer jeito já foi um avanço. Não apenar o sujeito por causa disso. Agora a gente precisa dar outros passos. E eu acho que não dá para dar passos grandes. A gente tem que dar mais um passo pequeno para dar outro. E a coisa ir avançando. Porque se a gente ficar almejando, vai discutir ou libera tudo ou não libera nada, não vai dar certo. Né? A gente tem que pensar numa política e falar, vai ser liberado tal coisa dentro de tais princípios. E pronto. E aí testa aquilo, deu certo. Aí você pode dar mais um passo depois. Claro. Eu sou favorável a isso. Maravilha. Quanto tempo deu aí? 40. Boa, boa.